tema a ser colocado, o assunto a ser colocado aqui hoje é crise versus oportunidade. Crise, que através das crises aparece sempre uma oportunidade. Não sempre, mas se nós desejarmos, quase sempre. Mas o que nós vamos falar aqui não são de crises financeiras, o que nós vamos falar aqui não são de crises econômicas, ou crises políticas, ou crises de guerras, ou de conflitos mundiais. O que nós queremos falar aqui hoje são as crises entre nós, ou com nós, pessoas. Existem duas palavras extremamente, até às vezes são gozadas, né? Que os psicólogos, os psicanalistas principalmente, psiquiatras não, porque eles só servem para receitar remédio, eles nem conversam contigo, mas os psicólogos e psicanalistas, eles falam muito de crises existenciais. Crises existenciais, para tentar explicar aquilo que eles não conseguem explicar às vezes, que são crises, às vezes emocionais, e muitas vezes crises obsessivas. Eu estou me sentindo mal, eu tenho, de repente, aquilo que eles chamam de vulgarmente de encosto, então eu começo a ficar mal. Eu vou nos médicos, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou no psicólogo, vou no analista, psicanalista, e eles inventam que está passando por uma crise existencial. E no fim, quando o cara já não aguenta mais, aí ele vai para casa espírita. Bom, aí é uma pequena obsessão que, num simples trabalho de doutrinação, essa entidade é retirada. E o cara sai bem. Através de vários passos, durante várias semanas, e sai tudo bem. Aí, então, existem as crises de angústia. Aí existem as crises de depressão. Aí tu vai nos médicos. Aí eles te dão um comprimido. Aí depois eles te dão outro comprimido. Aí então tu está com um problema de síndrome do pânico do medo. Aí te dão um outro comprimido. Aí eles vão te dando outro comprimido. No fim tu está tomando 10, 12 comprimidos por dia. E nós não estamos resolvendo o nosso problema interior, que são as nossas crises que nós próprios criamos. Quando nós temos uma crise, por exemplo, dentro de uma família, e que existe às vezes uma ruptura familiar, que marido e mulher se separam de repente, e que não tem mais jeito de viver junto, ótimo, cada um vai para o seu lado e tudo bem. Se existem filhos, haverá aí uma concordância de ambas as partes, mas eles levam dentro de si o ódio um do outro. Se eles veem, se a mulher vai ver o marido com outra, que já estão separados, ou a mulher vê o marido com outro, ou o marido vê a mulher com outro, já existe ódio, já existe raiva. Aonde deveria existir ali a oportunidade de nós crescermos, de nós criarmos a oportunidade de crescermos espiritualmente e emocionalmente. Isso é difícil? Muito difícil, gente. Muito difícil. E a pior das crises são aquelas crises familiares. Que às vezes as pessoas, ao invés de aprender com os erros, com as crises, e criar oportunidades para crescer, e tentar, ao invés de brigar, fazer o bem e fazer as pazes, fazer, digamos assim, pedir perdão ou perdoar. Pedir perdão, às vezes, é mais difícil do que perdoar, porque nós temos que chegar na pessoa e pedir perdão. Ah, não é fácil, porque nós temos que nos humilhar. E a humildade não é uma de nossas maiores qualidades. Nem a humildade, nem a simplicidade. Falhos que somos ainda como humanos. Tempos atrás, aconteceu uma coisa que essa pessoa que passou por esse problema passou por um problema muito sério. E com essa crise, com esse problema que ela passou, ela chegou quase no fundo do poço, essa pessoa. Estou sabendo. E depois, através de conversa, através da ajuda da família, da ajuda dos amigos, ela conseguiu se livrar desse problema e conseguiu, através desse problema extremamente grave porque ela estava passando, aprender. Aprender, em primeiro lugar, a oportunidade que ela teve de evoluir emocionalmente e espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Mudar sua maneira de ser, sorrir mais, tratar melhor as pessoas, respeitar as pessoas mais velhas, que talvez antes talvez não fazia, essa pessoa não fazia, assumir mais suas responsabilidades com o trabalho e com outras coisas. Enfim, essa pessoa, ela mudou. E através do quê? Da crise. Uma crise bastante complicada. Houve o quê? Através das crises, nós podemos utilizá-las para que se crie a oportunidade de nós crescermos, gente. De nós evoluirmos. De nós repensarmos a nossa vida. De nós repensarmos aquilo que nós fazíamos antes. Da maneira que nós agíamos antes, da maneira que nós, digamos assim, falávamos antes. Porque eu lembro muito bem de um filósofo que eu estudei bastante, quando fiz o curso de filosofia, que é um tal de Immanuel Kant, um alemão. Ele dizia assim, ele era um grande estudioso dos sistemas de pensamento. Ou melhor, das formas de pensamento. E ele dizia que nós teríamos que ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Escolher nossos pensamentos. Mas escolher nossos pensamentos e voltá-los, voltar esses pensamentos sempre para o bem. E nunca julgar, nunca criticar e muito menos reclamar. Então, esses pensamentos bons iriam criar dentro de nós palavras boas. Porque o nosso pensamento, ele vem aqui e cria a palavra, que é a maneira da gente se comunicar. Se nós temos pensamentos bons, nós vamos dirigir palavras salutares, boas, para as outras pessoas. Para nossos familiares, nossos amigos, enfim, para quem tu encontrar pela frente. Nunca ser negativo. Por quê? Porque nossos pensamentos são positivos, segundo Kant. Quando essas palavras agirem dessa forma, agirem sobre os outros e sobre nós próprios, nós vamos ter outro tipo de atitude. Então é pensamento, palavra e atitude. No momento que tivermos pensamentos bons, nós vamos ter palavras benéficas, palavras boas, palavras de afabilidade, e com isso nós vamos criar, com nós e com os outros, atitudes elevadas, atitudes, atos bons, coerentes, justos, honestos, atitudes éticas, atitudes dentro de uma moral humana, atitudes benevolentes, que tudo faz bem aos outros. E principalmente aquele que faz e que tem esse tipo de ato, de atitude benéfica, atitude elevada com outras pessoas, ele vai se sentir melhor. Nós vamos nos sentir melhor do que aquelas pessoas que estão tendo o favorecimento dessa atitude. Por quê? Porque nós estamos seguindo as palavras de Jesus. Sejam bons. Sejam lúcidos. Sejamos coerentes, sensatos. E aquilo que é mais difícil, simples e humildes. Isso é muito difícil, gente. Claro que é difícil. É muito difícil. Mas através da leitura de bons livros, existem palestras excelentes, né, agora no celular, que a gente acessa, né, de palestrantes, e até são palestrantes que não tem nada a ver com o espiritismo, excelentes, em que a gente aprende um monte de coisa sobre a questão da atitude, sobre a questão da palavra e do pensamento. Então vamos ler, vamos escutar, vamos direcionar esse tipo de pensamento que o Kant, lá em 1600 não sei quanto, já naquela época colocava em seus livros. Seus livros sobre ética, é claro. Então, que nós possamos sair daqui hoje com um propósito, né? De que nós amanhã possamos, e desde agora, quando saímos daqui, começar a regular nossos pensamentos. Para que nós possamos regular nossas palavras e depois nossas atitudes. Muito obrigado.